Forró Boys. Forró Boys, ao vivo, uma nova história. E na guitarrinha, Marcos Bahia. Yeah, yeah. Mesmo tão longe, seu nome ainda está em mim. Baby, não some. Seu amor me consome, me deixa assim. Será que algum dia, após outro dia, eu vou te esquecer? Gostar de outro alguém que me faça tão bem igual a você. Hey, yeah. Sou um barco no mar, sem ninguém pra guiar, sem direção, acho que vou naufragar. Um vira-lata sem dono, vivendo num abandono, sem ninguém pra cuidar. Queira tão bem igual a você.